Suruba, suruba. Salve Favela Godoy! Satisfação, 2005! Arnoldo. Pra quem duvidou, é nós na fita! Valeu, família! Quem desacreditou, nós tá em cima do palco! Firme e forte, é tá tudo com nós! Tô aqui, firmeza! Nem me viu, fez assim, fez ficar nela. Mais uma vez o seu Deus te jogou na favela. Sobrevivente da prisão da amizade. Só o diabo é que batiza com a lei do cão covarde. Até o céu cobra água pra chover. Quem se acomoda no dia comum vai perecer. Na mesma favela, no mesmo gueto, esquecendo que todo olhar é suspeito. Se o para-brisa foi quebrado, a vingança vem do lado de carrua. Fuga inevitável, o clima tava sinistro. Com os aliados foi visto o jogo. Não foi Deus quem criou. E todo dinheiro ainda é pouco. Com a inveja nasce e vive no sufoco. Sumiram com ele do banco de trás. Na ira truta, na ira truta. Sua homenagem a que se faz. Inspirado pra matar com a maldade no olhar. Se o herdeiro não te viu ligar, foi ele quem decidiu te matar. E que o familiar tende a chorar. Guerra é essa, não vai inimigo sobrar. E que os familiar tende a chorar. Guerra é essa, não vai inimigo sobrar. Parceiro dos fortes, linha de frente pra morte. Vai ver que foi assim que a trairagem pediu licença, pediu passagem. Mosé Miguel, qual que é quando sacou? Nem você acreditou na surpresa, deu bote. Lado a lado, seu aliado andou esquecendo o juramento selado. Se a dúvida foi a arma, certeza foi ignorada. Morreu calado e pensando, cair de graça. Ajudou vários na parada. Comprava o jumbo pros manos e mandava. Na judaria foi subjugado. Sempre dizia que andando com um amigo não precisa tá armado. Vi de tudo nessa vida, ajudou parceiro meu a ter o que queria. Ia buscar na febre, com Deus não batia, mas também pelo diabo não pedia. E o que dizer da única pista? Nos aliados nem Jesus acredita. A covardia é surda, vai bico com dinheiro. Se iluda, capão é lugar de homem morar. E se com fogo queimou, com gelo não pode esfriar. Diz, diz. A guerra é essa, não vai inimigo sobrar. E que o familiar tende a chorar. A guerra é essa, não vai inimigo sobrar. E que o familiar tende a chorar. A guerra é essa, não vai inimigo sobrar. Sua sentença vai ser cobrada. Sem o cheiro da flor caído na calada. Judaria não dá boi, honrando o homem que ele foi. Eu canto a guerra sem fim. E que o familiar tende a chorar. A guerra é essa, não vai inimigo sobrar. Seu filho é guerreiro, eu dedico essa letra meu parceiro que chorou por você também. E no velório não acreditava que você caiu do lado da favela que ninguém gostava. Freio de mão puxado no carro, a trairagem veio a cavalo. Pousou no ombro do próprio aliado e sem olhar nos olhos efetuou os disparos. Mais um fugitivo da realidade, por causa de amizade negou e duvidou da maldade. Pagou o preço até agora, tá vagando em outro plano. Seus inimigos finados te cobrando, mano. O ratão não tá acreditando que o primo que ele tanto admirava subiu espantado, sem saber de nada. A covardia é surda, tapinha nas costas, não se iluda. É. O sol nasce a cada dia e ninguém aplaude. E mesmo assim no outro dia ele volta e nasce. Nos toques de mão que sobrou foi saudade. Mas a vida continua, ajudaria e serenidade. E que o familiar tende a chorar. A guerra é essa, não vai inimigo sobrar. E que o familiar tende a chorar. A guerra é essa, não vai inimigo sobrar. E que o familiar tende a chorar. A guerra é essa, não vai inimigo sobrar. E que o familiar tende a chorar. A guerra é essa, não vai inimigo sobrar. Universo, galáxia, sistema solar. São Paulo, Zona Sul, tá cheio de trair. Universo, galáxia, sistema solar. São Paulo, Zona Sul, tá cheio de trair. Universo, galáxia, sistema solar. São Paulo, Zona Sul, tá cheio de trair. Universo, galáxia, sistema solar. São Paulo, Zona Sul, tá cheio de traíra. É bom se cuidar, moro, mano? O pouco que você tem, enche o zóio gordo. O pouquinho que você tem, nossa, incomoda demais. Porque pra olhar pro boy ninguém olha, mas pra olhar pra gente que tá perto, é um palito. Salve, salve, Favela Godoy. Cantando a realidade.